Xerém é 3-2-1, não mantém o ponto esperando. Nas 7 dias para 5. 8 tempo. 3297, confirmando 2.500 pés. 2.500.